Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje vamos falar sobre Castle Rock. Já tô aqui com o Ivaldo. Deem o que eu quero, que eu vou embora. Hoje eu tô aqui com o Everton. E Castle Rock entrou no mapa junto com Silent Hill e Raccoon City, como as cidades mais bizarras de todas. E hoje a gente tá com um convidado, a gente tá aqui com o Bruno do canal Navegando. Fala aí, Bruno. Salve, pessoal. Castle Rock, uma das melhores séries de 2018. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. People think we're just one of those dead towns they've heard about. A run of bad luck, worse judgment, broken promises. We know different, don't we? It's not luck. It's a plan. And not God's either. Remember the dog? The Strangler? Sure you do. How about all the others that didn't make headlines? Nerd Patriarca começando, voltamos para mais um episódio e dessa vez vamos voltar a falar de séries. A série escolhida pra gente comentar dessa vez é Castle Rock, uma série do serviço de streaming Hulu, uma série que estreou no dia 25 de julho e teve agora seu último capítulo da primeira temporada exibido no dia 12 de setembro, primeira temporada com 10 capítulos. Infelizmente ela saiu, eu digo infelizmente porque o Hulu é um serviço de streaming que não tem no Brasil e nenhum canal de TV fechada distribuiu essa série para ser transmitida no Brasil. Então, para assistir ela, a gente tem que ir por métodos não tradicionais, né? Vamos dizer assim. Não que a gente esteja incentivando alguma coisa. Mas, enfim, a série, ela traz todo o universo do King para as telas, mais uma vez. Dessa vez, não é uma adaptação direta de uma obra dele. É uma série que eu lembro que, quando ela foi anunciada, eles falaram que seria no universo das obras do Stephen King, e realmente ela é no universo das obras do Stephen King, mas uma história nova, né, com muitos elementos das obras que ele já lançou. Lembrando que ano passado a gente já gravou um podcast sobre adaptações do Stephen King que tiveram no ano passado, It, Jogo Perigoso, primeira temporada de Mr. Mercedes e outras coisas a gente comentou naquele podcast. A gente vai deixar o link aqui no post do cast, e a gente vai falar de Castle Rock hoje. O criador a dupla de criadores é o Sam Shaw e o Dutch Thomason. O Sam Shaw também é o cara que escreve a série, o roteirista. Ele já foi roteirista de um monte de série. Ele escreveu Manhattan, Masters of Sex, ele escreveu bastante capítulos também. O King, ele é produtor executivo da série. E um nome também de peso para completar é o J.J. Abrams. A série é produzida pelo estúdio dele, né, o Bad Robot. E ele também assina como um dos produtores executivos da série. Você nunca consegue acertar produtores executivos. Você fala executivo e produção, né? Nossa, que merda. Tudo bem. Agora, nesse cast a gente vai falar dos personagens, vamos falar da história e também vamos falar dos elementos da obra do King. Muito por isso o Bruno foi o convidado escolhido pra gente, um cara que a gente viu no canal Navegando e a gente viu que o cara tem um conhecimento grande. A gente não tá colocando pressão, mas eu sei que você tem um conhecimento grande, Stephen King. Vamos ver se eu correspondo às expectativas, né? Agora, antes da gente ir pra sinopse e entrar na série, comentários, assim, gerais do que vocês acharam dessa primeira temporada de Castle Rock. Eu vou falar a mesma coisa que o Bruno comentou agora no começo do cast. Pra mim foi uma das melhores séries do ano, uma das melhores que eu vi até agora. Em geral, cara, história, eu achei a história muito foda. A ambientação, a forma que eles apresentaram a cidade de Castle Rock, como um todo, a tonalidade da imagem, sabe? As músicas, os efeitos, como tem o jogo de câmera mostrando a cidade, em geral, o terror psicológico, os mistérios que a série entrega, pra mim, cara, é maravilhoso. Foi muito bem orquestrado, uma das melhores do ano, cara. Sinceramente, uma das melhores do ano. O Castle Rock foi uma série que a gente já entrou com uma expectativa alta, né, cara? Por se tratar de uma série ambientada no universo criado pelo Stephen King, numa cidade que é citada em um monte de obra dele, a gente já tava meio assim, puta, eu acho que vai ser legal. Mas eu acho que eles conseguiram captar a essência das obras do Stephen King, né? Eles conseguiram trabalhar muito bem os personagens, que é uma coisa que ele faz muito nos livros, né? E conseguiram entregar uma história fechada, apesar de alguns probleminhas no durante a série, né? Que vão perdendo um pouquinho de ritmo às vezes e tal. Mas ela continua sendo uma série muito boa, cara. Ela foi realmente uma grata surpresa nesse ano. Bom, galera, eu tinha uma expectativa muito grande pra Castle Rock. Primeiramente porque, pra mim, as melhores histórias do King se passam na cidade de Castle Rock e em Derry também, né? E são os meus livros favoritos do autor. E eu gostei muito do marketing que foi feito com a série desde o começo, sabe? Os trailers já mostrando a prisão de Shawshank, que é bem famosa no multiverso do King, os elementos da própria Castle Rock, a atriz, a Cissy Spacek, que interpretou a Carrie na primeira filmagem do filme. Então, assim, eu acho que vários elementos já de fanservices já foram entregues desde o trailer. Eu adorei a série, eu gostei porque tem muito do King lá, e não só pelos personagens, a ambientação, a cidade sendo viva mesmo, alguns acontecimentos, eles trazerem à tona obras literárias do King, até de filmes como O Sonho de Liberdade, que é um dos meus favoritos. Adorei, simplesmente uma das grandes surpresas do ano. E é legal isso que o Bruno falou, porque nos primeiros trailers que saíram de Castle Rock, a gente não tinha noção nenhuma da história, praticamente. A gente via cenas que remetiam a obras do King, a personagens, a acontecimentos, mas a gente não tinha noção da história que ia ser criada dentro daquele universo. Eu acho que isso deixou muita gente mais curiosa ainda do que já estava para assistir. E eu gostei bastante da série. Eu acho que ela pode ser vista assim. Quem não conhece muito da obra do King, seja de filmes, de adaptações cinematográficas, seja de ler os livros, ela vai gostar da série, vai entender a série de uma forma. Mas pra quem conhece a obra do King, a série ela vai pra outro nível. Eu não sou um conhecedor de ler muitos livros do Stephen King, li poucos, mas depois, quando você vai fazer uma pesquisa sobre os livros e sobre o que tem dentro dessa série, a série cresce muito mais, te dá vontade de assistir de novo. E pra quem conhece, eu imagino que na hora que tava assistindo, fica admirado, né? Fala, caramba, os caras pensaram muito bem nisso. Eu pego esse seu gancho aí, Vini, eu falo do... Eu acho que, assim, tem um brilho diferente pra quem leu as obras, e eu fico até meio receoso de quem não conhece muito do universo, o que achou. Porque tem muita loucura na série, né? Os primeiros capítulos, eles começam meio normais, assim, você até consegue se entender um pouco no suspense. Mas a partir dos últimos capítulos é uma loucura tremenda, né? Então, e coisas que o King já usou nos seus livros. Então eu fico meio assim, né? Eu assisti com uma pessoa que não conhece muito da obra dele, até gostou, mas eu não sei se gostou tanto quanto eu, assim. Eu fico pensando, porque tem muita loucura. Vocês não acharam que tem muita loucura no final? Sim. É uma coisa que eu também pensei, assistindo mais pra frente, que talvez a pessoa que não conhece o universo do King vai achar que a série não sabia o que fazer. Ela, tipo, inventou uma coisa que tinha que resolver os mistérios que ela criou na própria série. Porque é uma série, tá certo, tem o DJ Abrams na produção, a pessoa já pensa em Lost, já pensa em mistérios e já pensa nessa característica da série. Porque realmente ela vai criando os mistérios e você fica querendo saber o que vai acontecer. Talvez, pra quem não conhece a obra do King inteira, tenha se perdido um pouco no que aconteceu ali pro final. Pra quem não acompanha tanto as obras literárias, quanto até mesmo as adaptações, né, os filmes ou as séries, quem realmente não tem contato nenhum com o universo do King vai estranhar muito, principalmente se achar que vai assistir Castle Rock e vai ver uma série que tem início, meio e fim e, vamos dizer assim, sabe, o herói chega no final e resolve a situação e tudo acaba bonitinho. Realmente, essa série não é para esse tipo de pessoa. Tem que realmente assistir com a mente aberta. Não é preto no branco, né? Então, tem que realmente assistir com a mente aberta e preparar para entrar nesse mundo de especulação, de teoria, de supor uma coisa, ligar um ponto a outro, que eu acho que é a mágica do Stephen King, entendeu? Trabalhar com a obra que você não termina de ler ou de assistir e fala, acabou? Não, então foda-se, acabou aqui, não tem mais nada. Não, você consegue acompanhar a obra dele e ficar pensando, ligando com outros pontos, com outros acontecimentos, que ele faz isso em muitos livros, por exemplo. Então isso é muito foda. Mas para outras pessoas pode ser que não faça sentido, não seja legal. É, eu pego esse gancho que você falou, Ivaldo, e tem toda a razão mesmo. E até porque o que eu mais gosto nas obras do King é que é muito subjetivo alguns pontos, né? Da onde que é a alucinação do personagem, aonde ele está sendo assombrado pela bebida, como no caso do Jack Torrance no Iluminado, ou quanto daquelas assombrações eram reais. E eu gosto muito como o Castle Rock brinca com isso. Até a gente tem uma personagem que a gente pode falar mais, eu não sei em qual momento, que é a Molly, que para quem já leu as obras dele já saca um pouco que ela é uma iluminada, entendeu? Ela já tem aquilo que o Danny Torrance tinha em Iluminado. Então, assim, essa loucura para quem conhece as obras do King, acho que não assusta. Sim. Mas para quem não conhece, também pensa muito no que o Vini falou. Ah, é o J.J. Abrams, ele tá na frente do projeto, então ele vai amarrar tudo de qualquer jeito como foi no Lost. E eu acho que foi muito pelo contrário. Eu acho que desde o primeiro capítulo tinha aquele suspense crescente e o que foi entregue era o que realmente a gente precisava. Para mim, sanou muito das minhas dúvidas, mas ficou, acho que, um gosto um pouco aberto para uma futura temporada, né? Eu acho que funciona bem, principalmente para quem é fã do King, como uma nova história, um novo elemento dentro do universo que ele criou nas obras dele, né? É mais uma história. Se fosse um livro fechado com a história de Castle Rock, também funcionaria muito bem. No caso, é uma mídia diferente que eles usaram para criar uma nova história com os personagens dele, fazendo uma grande homenagem, né? Mas bem, vamos começar a contar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho desses personagens, né? Take any house in this town. Hell, take mine. Every inch is stained with someone's sin. I lie awake at night, thinking about all the blood spilled under my roof alone. A série começa ali com um garoto que é encontrado num tanque de água dentro de uma jaula ali num subsolo de uma prisão, a prisão de Shawshank, conhecida prisão de Shawshank das histórias do King. E esse garoto aparentemente tá lá há algum tempo, ele não fala nada, tá desnutrido, enfim, tá todo ferrado. E as pessoas dessa penitenciária de Shawshank encontram ele e a história se enrola a partir daí. Por quê? Porque esse garoto é ótimo. Porque esse garoto, ele só consegue falar um nome. A primeira vez que ele vai falar uma palavra, ele fala o nome de Henry Deaver, que é o protagonista da série, né? O André Holland, que é o ator que vive o Henry Deaver, vai ser o protagonista dessa série. E ele é um advogado, na série é um advogado que trabalha com casos de pessoas que estão com pena de morte, né? Estão ali pra terminar a vida. Pena de morte, né? Deu pra entender. E a primeira palavra que esse garoto que tá nessa prisão, lá longe dele no momento, é o nome dele, e ele vai até Castle Rock, que é a cidade que ele cresceu e tem todo um passado. Então a série vai desenrolar a partir da volta desse personagem pra Castle Rock, onde ele vai enfrentar o passado e vai tentar descobrir o que esse garoto quer com ele, o que esse garoto representa ali naquele momento pra cidade. Lembrando que o garoto, ele é vivido pelo Bill. Agora, o sobrenome dele é complicado, né, cara? Manda bala, eu sei que você consegue. Olha, eu estudei um pouquinho só, que é o Bill Skarsgård. Bruno, você sabe falar o sobrenome dele, assim, por acaso? Skarsgård, é assim mesmo. Falou certinho. Ah, viu? Acertei, chupe, Valdo. Pelo menos é como eu chamo, né? Nem sei se a pronúncia é. Mas é a nossa pronúncia, isso que importa. Lembrando que o Bill Skarsgård é o It, é o atual Pennywise do filme que fez muito sucesso em 2017, vai continuar agora na sequência em 2019. Ele vive esse garoto e, pra começar, a gente comentou do Henry Deaver, que é o protagonista da série. O que vocês acham desse personagem? Porque eu vou falar inicialmente, eu não gosto desse personagem, eu acho ele muito chato. Eu detestei, Vi. Ah, tá. Eu pensei que foi só eu. Eu pensei que foi só eu. Eu detestei. Eu achei que o ator, ele não tem um pingo de carisma, cara. Então, aí eu já não sei se é o ator ou se realmente o personagem era pra ser aquele cara de bunda que ele faz a série inteira. Eu acho que pode ser. Eu acho que todas as pessoas que cercavam ele tinham tanto carisma que ele ficou muito apagado. Ele era muito chato, muito ranzinza, não sei. É um personagem ruim. O ator, eu sei que é muito bom, mas é um personagem muito ruim. Como personagem, eu não gostei. Não sei vocês, mas eu senti, nos momentos em que ele tava atuando lá, que tipo assim, ou é do próprio roteiro, eu não sei, mas tem momentos que ele demora um pouco pra engatilhar ali um fato, um acontecimento, uma coisa importante. Ele é meio lerdo, assim, em algumas situações. Você chega e fala, meu, é isso, se toca, vai atrás daquilo, se mexe, faz alguma coisa. Você tá chamando o cara de burro, cara? Quase isso. Ele ficava paradão, né, olhando assim, ele parecia que ele não tava entendendo o que tava acontecendo, né? A cena inteira você fica esperando ele tomar alguma atitude mais contundente, assim, mas ele fica meio mongando, assim, meio parado. Só que aquela... É porque também ele tá numa situação que ele não sabe o que fazer, né, cara? Mas eu acho que o papel dele era bem chato, né? Porque ele volta pra cidade, a mãe dele já tava bem vivendo com o cara, ele começa a encrespar com o cara que tava cuidando da mãe dele, ele tava longe. Sim, sim. Todas as cenas dele são meio chatas, sabe? Eu achei que foi um protagonista bem chato mesmo. Mas eu culpo muito do papel. Sim. Uma coisa que me irritou nele muito durante a série foi que ele não teve coragem de dar um soco na cara do garoto, velho. Como que ele ficou a série inteira sem dar um soco na cara daquele cara? Todas as coisas foram desenrolando e o cara não teve coragem. Até a mãe dele foi mais corajosa que ele, cara. Tirou o cara da prisão e levou pra casa. Eu não faria isso. Deu um lençol e falou, dorme lá, fica tranquilo. A gaveta de facas fica ali no terceiro móvel. Eu não arriscaria. O Henry Deaver, como a gente comentou no começo, ele volta pra cidade, né? Quando ele é chamado por esse garoto, né? Acaba. Ali no começo da série, ele quer conhecer quem que chamou ele, dá um jeito ali de entrar em Shawshank pra conhecer esse garoto. A gente tem um personagem que eu particularmente gostei bastante e pra mim a série me pegou já a partir, assim, mesmo no capítulo 4, que é um acontecimento com esse personagem, que é o Zalensky, que é aquele guarda que acaba passando a informação pro Deaver sobre o garoto, né? Pena que os acontecimentos com ele não são muito legais, mas é um personagem que eu gostei como ele foi construído ali naquele começo, até chegar ali mais ou menos no capítulo 4, que tem um acontecimento ali que realmente me pegou muito. É um cara bom, né? Aquela cena foi muito inesperada, né? E eu gostei muito desse ator, cara. Eu gostei bastante. Concordo plenamente com você. Deu um brilho a mais. E o acontecimento, acho que foi um dos melhores capítulos. Esse capítulo 4 foi um dos melhores, cara. Como eles montam, eles já introduzem aquela cena principal, né? Pra se resolver só depois de 3 capítulos, sabe? Foi uma construção muito bem feita, né? É, porque você vê no primeiro capítulo, né? Você já vê aquela cena lá e ela foi se resolver lá na frente, né? Isso é muito legal, mostrando como ele foi perdendo como aquela influência do garoto, que a gente começa a entender que é uma influência do garoto, né, na região onde ele está, né? É o que ela dá aquela quebra, que você vê aquela situação, aquela coisa que ele vê nas telas, né, e você fala, nossa, será que aconteceu? Ah, não aconteceu. Não, tudo bem, foi só uma ilusão, só que aquilo se concretiza, né, então você cai da cadeira quando você menos espera. Eu acho que são aquelas partes que vão se juntando. A série faz muito isso, né? Ela vai te jogando pistas ou algumas coisas que vão acontecendo ali até ter um evento. Só pra não passar em branco, o nome do ator é Noel Fisher, que fez o Zalensky. Eu acho que essa parte da trilha sonora é animal demais, né? Quando ele começa a fazer os rostos nas telas. Uhum. Quando começa a se desenrolar, você já começa a entender o que tá acontecendo e a cabeça vai explodindo aos poucos, né, cara? Foi muito bem executada. Toda essa cena foi muito bem executada. E talvez seja uma cena pra aqueles que estavam achando a série, tipo, puta, meio devagar, né? Não tá acontecendo nada. E depois que acontece ali aqueles eventos, você fala, puta, não, já tá acontecendo alguma coisa. E já tá acontecendo muita coisa, porque aquele evento só mostra a influência que o garoto começa a ter, né? Você começa a entender o que o garoto é. E além disso, a gente tem a influência da cidade, né? Que é todo do começo da série, né? E o personagem do Henry Deaver, deixa isso bem claro também, sempre tá comentando que parece que aquela cidade é o mal, né? Tudo que acontece ali naquela cidade é de ruim, o mal tá enraizado naquela cidade. Se tiver que acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer lá. Na verdade, o primeiro personagem que mostra isso muito claro é o diretor Lacey, né? Que é a partir da... ele era o diretor da penitenciária Shawshank, né? E a partir da morte dele, do suicídio dele, é que começa eles acharem o gato tal. É, e ele sempre também apontou isso, né? Que a cidade é um lugar amaldiçoado, praticamente, né? A ideia dele. E puxando o gancho que o Bruno tinha falado da trilha sonora, na hora, ele sai de casa, o diretor Lacy, pra ir se matar lá, tá tocando aquela música que toca no Sonho de Liberdade, né? Quando o Dufresne coloca lá na prisão, né? Então, tipo, na hora, eu tinha assistido há muito pouco tempo o Sonho de Liberdade e fui assistir esse capítulo. Na hora, cara, eu me toquei. Eu falei, caramba, isso foi um toque muito bom na série. Sabe? Eu fiz a mesma coisa que você, Everton. Eu tinha assistido um Sonho de Liberdade um pouco antes. Eu acho que eu já assisti umas 10 vezes, cara. É um dos meus filmes favoritos. Cara, meu também. E eu gostei, e quando veio essa parte, eu confesso que eu me arrepiei. E eu acho bem legal quando eles dizem da cidade ter um passado, dela ter esse negócio de amaldiçoada, vira os recortes de jornais que já conectam com as obras dele, né? Que comenta do cachorro que enlouqueceu, que faz a menção ao Cujo, que comenta do menino que foi encontrado nos trilhos do trem, que é do Conto Corpo, né? Que fez o filme famoso pra caramba também, o Conta Comigo, que é o puta de um filmaço. Achei muito louco isso, cara, porque aí você... nesse ponto que eu já começo a pensar que um cara que já leu ou conhece um pouco mais, pelo menos, do universo cinematográfico do King, já vai ter um gosto a mais, já vai ter um sorriso a mais no rosto, né? Porque daí ele já entende. Ah, eu sei porque que essa cidade é amaldiçoada. É a cidade do Cujo, é a cidade do menino que morreu lá, é a cidade da Zona Morta. Cara, eu acho fantástico isso. Eu acho que o que ele fez nessa série foi um serviço muito um serviço pros fãs e pros leitores. Ou pras pessoas que assistiram as adaptações mais fiéis, né? Porque, assim, ter o King como produtor executivo não quer dizer que realmente vai ser 100% fiel, sucesso total, adaptação do livro, como todo fã espera. Nem sempre isso acontece, né? Se eu não me engano, o King, ele é produtor executivo no Torre Negra, que saiu ano passado, e todos sabemos o que aconteceu. Não vamos trazer um pesadelo aqui. Perdão, Bruno. Só pra uma coisa que acontece também, você estava falando você falou dos recordes de jornais e tal. Se eu não me engano, logo quando ele começa a contar ali dos diretores, né? Porque tem o acontecimento com o diretor, com o Lacy no começo. E ele fala, né, que teve um diretor que se matou com um tiro na cabeça, né? Que tem a marca de bala ainda ali no escritório. Fala. É muito louco essa parte. Isso é, deu o spoiler do final do Um Sonho de Liberdade, né? Eu aí, até quando eu fiz o vídeo no canal falando das minhas primeiras impressões, eu já até avisei, falei pro pessoal, pô, assiste o Um Sonho de Liberdade primeiro, porque tem dá uma spoilada lá que não sei se as pessoas iam pegar, né? Se assistir meio desatenta, porque foi uma passagem bem rapidinha, né? É um guarda falando assim, ó, dá pra ver até o buraco da bala, sabe? Então, tipo, você... Assim que você... Se você assistiu o Sonho de Liberdade, na hora vem. Mas se uma pessoa não viu, também não vai nem se preocupar muito, sabe? Não vai ver, e no final do Sonho de Liberdade, quando as cenas começaram a acontecer, o cara nem vai lembrar, porque é tão, tão foda o final, que o cara não vai lembrar de nada. Então. A cabeça explodida nessa hora já. Exatamente. Lembrando que o personagem que a gente tá comentando, Dale Lacy, ele é vivido pelo Terry O'Quinn, que é mais conhecido como John Locke do Lost. Lost esse que o J.J. Abrams era pra durar executivo. Olha, você viu que não tem nada coincidente. Não tem coincidência, né, nesse mundo aí de séries e filmes. Tem amizades valem. Curiosidade à parte, Vinícius, o Terry O'Quinn, que é o ator que faz o Dale Lacy, ele fez um xerife chamado Joey Heller no filme Bala de Prata, hein? Só pra constar. Eu não assisti esse filme. Silver Bullet, do Stephen King. Não, eu sei que é King, mas eu não assisti o filme. eu só não assisti. Porque é engraçado, né? Porque a questão das referências... Às vezes a gente nem sabe que o filme é adaptado do King. Muitas vezes isso acontece, né? A gente vai descobrir depois que uma série ou um filme é adaptado do King. Porque é tanta obra, tanto livro que ele escreveu que fica até difícil você saber tudo que é adaptado dele, né? Estavam mencionando da questão da atmosfera da cidade. Uma coisa que eu achei que foi um complemento legal que ele colocou foi aquela narrativa, se eu não me engano, do pai do Harry falando sobre a cidade, sobre acontecimentos da cidade, que tem ao longo dos episódios. Eu achei muito foda aquilo ali também. Mas é verdade, é engraçado, né, que logo quando o Henry volta pra cidade, ali no começo da série, as pessoas estão encarando ele, né? Tem aquele clima nada amistoso. Mesmo porque tem todo o passado dele, né? Parece que as pessoas já sabem quem ele é e ficam ali de olho nele de uma maneira diferente, né? E como é o protagonista mostrando pra você aquela cidade, né? Você já vai junto com ele, tipo, putz, essa cidade não é muito legal, né? Todo mundo sabe, né? Tipo, ó, chegou o protagonista chato, estragou a série. Ou pode ser isso, né? O cara chato. Eu acho legal que essa parte da mística da cidade, eu senti, eu não sei se vocês sentiram na adaptação da Coisa de 2017, porque a cidade era bem assim também, você sentia, sim, que ela era hostil, né? E eu acho que eles repetiram isso em Castle Rock, cara. Eu gostei muito, né? Todo mundo olhando torto, as pessoas passando meio mal-humoradas, assim. E não só as pessoas também. Durante a série tem uma passagem que é aquela questão do incêndio se aproximando e tal, que deixa a cidade ainda mais como se fosse isolada, assim, como se fosse um lugar meio hostil, realmente, sabe? Não, mas é verdade. Eu acho que a série começa a caminhar mais ou menos com dois plots. Ela tem o plot do Henry tentar descobrir o passado dele, porque a partir do momento que ele volta pra casa dele, começa a parece que ele tem vontade de saber o que aconteceu ali no passado dele, né? É, só pra esclarecer, o passado dele, que eu acho que a gente não falou isso, no passado, 27 anos, que é um número também cabalístico pro King, né? Bom, sugestivo. O Henry Deaver sumiu durante 11 dias e ninguém achou ele, só acharam o pai dele já machucado, que ele tinha caído do penhasco, mas acharam o Henry Deaver depois de 11 dias sumido, e era durante o inverno, né? E ele não tava com nenhum sinal de queimadura de gelo, de nenhum problema, era como se ele tivesse escondido num lugar totalmente normal, então ficou meio que esse mistério. Ele sumiu no meio de um bosque, né? É bom lembrar, porque, tipo, tava totalmente isolado no meio do mato, né? E ele voltou sem nenhuma marca de queimadura, sem nada. Sim, e o pessoal muito bota a culpa da morte do pai dele nele, né? Mais um motivo porque ele é persona não grata em Castle Rock, né? E pra você ser persona não grata em Castle Rock, quer dizer que, puta, deve ter feito uma merda muito grande na sua vida. Você é ruim demais. Realmente. Porque ali negatividade não falta. Mas só pra gente fechar o núcleo, o Henry Deaver, o Everton contou bem do passado dele, e ali na casa que ele morou durante a infância, antes dele viajar, a gente tem a mãe dele, que o Bruno comentou no começo, que é a Cissy Spacek, que foi a primeira Carrie, e ela vive a Ruth Deaver aqui. Já comento de antemão, pra mim, a melhor personagem da série. Disparada, cara. Mas é tipo, é bem evidente, né? Disparado. Ela e o segundo, pra mim, é o Alan, cara. Pra mim também, eu gostei muito do Alan também. Demais, cara, demais. Então, ô Bruno, você deu o Trocas Macabras, né? O Needful Things lá. É, eu ia até comentar, né? O Alan, ele é um dos personagens da série, se eu não me engano. Ele é o único personagem que participou de obras do King, né? O Alan é o xerife de Trocas Macabras e de Metade Negra. É, eu acho que ele é o único citado, né? É, ele era o xerife em exercício nesses dois livros, A Metade Negra e Trocas Macabras. E o Trocas é a última, era, né, até um tempo atrás, a última história que se passava em Castle Rock. E eu achei o personagem sensacional, cara. Achei demais a... Aquele casal, acho que caiu muito bem, cara, da Ruth Deaver com ele. Achei animal, animal. As pessoas vão lembrar do ator que vive o Alan Pangborn, que ele vive o Stick no Demolidor, né, na série do Demolidor na Netflix, Defensores. Eu já gostava dele lá, aqui, pô, aqui tá fantástico também. Também era um dos melhores personagens do Demolidor, né? O cara também. É fera, né? Ele foi, pra mim, o que salvou Defensores foi o personagem dele. Foi? Pior que foi. Uma das únicas coisas, se não foi a única, né? Foi o Punho de Ferro pra vocês? Pelo amor de Deus, Defensor de Kunlun. É verdade, melhor nem pensar nisso, né? Tamo, deixa tamo pra lá. Estamos falando de série boa, né? Fala de coisa boa. Outra personagem importante que é apresentada também ali no começo é a Molly Strange, personagem que a gente comentou também aqui, que ela é vivida pela Melanie Linsky, que todo mundo vai lembrar que é a Rose do Dois Homens e Meio. E ela também é uma puta de uma personagem, né? Ou ela, vão lembrar dela como a Rachel de Rose Red, que também é uma obra do King, por sinal. É, eu digo por popularidade, né? Eu gosto muito da personagem dela. Eu achei que também foi uma das melhores coisas que tem na série. A atriz interpretou bem também, mas a mística que tem em torno dela, né, foi, acho que, o que mais causou... As pessoas ficaram oriçadas no começo, né? Porque nos primeiros capítulos você não sabia muito das coisas, eu acho que chamou muita atenção o que ela tinha, né? Que ela tomava os remédios pra controlar meio que aquele dom que ela tinha. Sim. Que eu considero como dom da iluminação, né? É, e é legal a construção dela ter o dom, né? Mas ela fica se drogando pra não ter esse problema, sabe? Tipo, é, suprimir, né? Manter, se afastar disso, sabe? Isso é um negócio que é bem recorrente, né? Na obra do King, assim, do personagem que tem um dom, mas ele meio que não quer aceitar, né, cara? Sim, até na continuação do Iluminado, né, o Dr. Sono, o Danny Torrance, ele tenta suprimir o dom da iluminação dele com bebida. Ele fica, quanto mais chapado ele fica, menos ele ouve, né? Porque ela também ouvia muita coisa catastrófica, né? A personagem. Então ela ia suprimindo, e você vê que quanto mais vai passando a série, ela vai aumentando a dose, né? A partir do momento que o Henry Deaver chega na cidade, ela vai aumentando a dose do remédio. Ela tomava meio comprimidinho, aí de repente ela começa a mastigar dois de uma vez, né? E o começo ali da apresentação dela, a gente fica querendo saber qual que é a relação dela com o Henry Deaver. Não demora a mostrar flashbacks dela criança e vendo que ela tinha uma ligação ali. No começo a gente imagina que é uma de admiração extrema, né? Pra depois começar a entender que não é só admiração, né? Na verdade, tem todo esse tom que ela compartilhava com ele. E como eu tava comentando antes, da série se divide mais ou menos em dois plots ali no começo, que é o Henry Deaver indo atrás, ficando mais curioso pelo esse passado dele, o que realmente aconteceu ali. Mesmo porque as pessoas da cidade também têm essa curiosidade em saber. E o outro é você saber o que é o garoto, né? O garoto, porque como ele foi parar ali, por que ele tá ali, os eventos que ele começa a desencadear na cidade. E ele não demora muito a, na verdade, sair da cadeia, né? É, porque ele era um cara que tava sendo mantido aprisionado num lugar, né? Não era bem o criminoso julgado, né? E apesar da diretora lá da prisão querer meio que esconder o fato, né? O Henry Deaver fala, não, pô, esse cara vai sair daqui, sabe? E uma coisa da hora do Bill Skarsgård é que você observa ele assim no It, beleza. Ele, como ele tá maquiado, às vezes você nem nota, né? Mas o quanto esse cara é gigante, velho. Você vê, tem uma cena que ele entra na cela, ele não passa na porta, ele tem que abaixar, cara. Ele é muito alto, esse cara. Cara, eu juro que eu pensei que fizeram algum efeito especial nele. Você acredita? Tipo Gandalf no Senhor dos Anéis, que ele era grande, os caras eram pequenos. Você vê a entrevista dele, cara, ele é muito alto, esse cara. Eu tinha certeza que fizeram alguma coisa, que eu falei, meu, não é possível que ele é desse tamanho, cara. Mesmo porque no It não parece mesmo que ele é gigante desse jeito, né? Então, ou encolheram ele no It, ou aumentaram ele agora. Não tem outra explicação. Não, mas... Eu acho bem interessante a parte dele, né, do garoto, da influência que ele causa na cidade, né? A partir do momento que ele sai da prisão, catástrofe atrás de catástrofe, né? God turned his back on this place. Abandoned us. That's what people say. Or they say he's punishing us for our sins like Sodom and Gomorrah. You remember the helicopter crash? How about the school bus? People say, it wasn't me. It was this place. And the thing is, they're right. Mas Mas aí entra uma questão que eu gostaria que, de conversar aqui pra ver se eu, pra gente tentar entender ou tentar me esclarecer. A cidade, como a gente comentou, ela parece que tem esse mal enraizado, né? E o garoto é um atrai essas catástrofes ali no começo da série. A gente vai vendo que ele vai atraindo coisas ruins, os problemas vão acontecendo. Os problemas, eles acontecem pelo garoto, pela cidade, ou é um fator dos dois ali combinado e por isso que isso acontece? Eu acho que já tem na cidade e o garoto serve como um intensificador dos problemas. Tem alguma coisa com ele que intensifica ainda mais. Não sei. É um ponto de vista. Eu compartilho disso que o Ivaldo falou, até porque se você for ver naqueles jornais e tal, isso já acontecia antes do garoto ir para a cidade, né? Então a cidade já era do mal na minha cabeça. Mas a influência do garoto, e assim, a gente já vai entrar aqui num campo meio de spoiler e tal, não sei como que a gente vai tratar isso. A troca de dimensões que aconteceu explica muita coisa, porque o garoto ele tá no lugar errado, né? Ele não pertencia àquela realidade. E eu acho que isso é o intensificador que a gente vê na série. E eu acho que a voz que as pessoas ouviam, tipo, assim, a voz que o Lacey escutou para prender o garoto e a voz que o pastor escutou na outra realidade para prender o menino Henry Deaver é que a cidade quer que essas pessoas sejam mantidas lá para existir essa intensificação. Então é isso que eu entendi. Porque eles falavam que era uma mensagem de Deus, vamos deixar eles presos aqui, mas eles nas realidades diferentes, trocadas, causavam mais catástrofes. É isso que eu entendi no final das contas. Eu não sei se vocês pegaram isso ou... Meio como se a cidade se alimentasse das catástrofes, das mortes que acontecem nela, né? E como tem duas pessoas de realidades distintas em lugares distintos, então meio que intensificava isso e ela queria manter dessa maneira, né? Eu sinto que ela queria manter dessa maneira porque ela falava, né? Tanto o Lacey quanto o pastor da outra realidade, eles ouviram e falaram que era a voz de Deus, né? Ah, eles falaram pra eu construir e manter aqui. Mas por que que ia manter lá, entendeu? Então na minha cabeça era porque a cidade queria manter as coisas trocadas. É a mística da cidade, né? Talvez aquela velha máxima da cidade ser um personagem, com certeza, aqui em Castle Rock é bem exemplificado. O que eu entendi é que, por exemplo, será que é só a cidade ou será que poderia ter alguma entidade envolvida com a cidade também? Porque querendo ou não, mesmo com a troca vamos dizer assim, das dimensões, tem a questão deles não envelhecerem também. E muito tempo se passou. Não, isso a gente entende mais lá pro final. E como eu falei dos dois plots, os dois plots mais ou menos vão convergir pra essa caracterização ali de realidades alternativas. Mas antes da gente chegar nessa parte que já é mais pra resolução da série, né, de como os fatos acontecem, depois que o garoto acaba saindo da prisão ali, ele vai começar a interagir com outros personagens, ele vai interagir com a Molly, ele interage com a Jack, né? A loirinha, a Jack Torrance. Jack Torrance. Isso, Jack Torrance. Que pra quem conhece o Iluminado já pega na hora só quando ela cita o nome. E tem passagens bem legais dessa personagem. Que, assim, no começo da série parece que ela vai ter alguma utilidade, mas depois ela some, ela só aparece em situação errada e só aparece pra Sterling. Eu enxerguei ela assim. Foi um easter egg do nome só, né? Ela só serviu pra isso. Só serviu pro nome, pra contar o passado de um tio escritor. Escritor que foi acusado de matar não sei quem com machado. Ela por causa do machado também, né? É a cena do machado. Ela mata não sei quem com machado. E ela vai ter uma cena pós-crédito lá pro final da série que é bem legal. Que talvez a gente pode entrar num campo de discussão pra segunda temporada. Mas segunda temporada é essa que foi confirmada já em agosto, antes da série terminar. Já confirmaram a segunda temporada pra deixar a gente feliz, né? Tem a interação do garoto com essas personagens e com o mundo lá fora, né? E a história começa a se convergir pra começar a explicar mais o que tá acontecendo. Porque o personagem do Henry Deaver, ele começa a chegar mais perto do que acontecia no passado dele ali. E ele chega perto, mas não chega, né? Porque parece que toda hora que ele tá chegando perto, ele vai um passo pra frente e dois pra trás. Não sei se eles chegaram assim. Na verdade, ele não chega em lugar nenhum, né? Na série inteira. Ele não chegou em lugar nenhum, né? Tanto que no último capítulo mesmo, que foi esfregado algumas coisas na cara dele, ele parece que ele acordou, né? Porque ele também não acreditava em nada que estava sendo falado. Na verdade, eu acho que é muito isso, Bruno. Eu acho que as pessoas entregavam para ele as respostas e ele jogava elas fora ou não queria acreditar, né? Ele estava sempre com aquela cara de... Puta, você não tá falando nada com nada, sabe? E acho que ele despertava mais raiva por causa disso, porque tava todo mundo falando o que estava acontecendo para ele. A mãe dele, até a mãe dele, que tinha Alzheimer, tava falando coisas para ele do que estava acontecendo e ele tava lá com aquela cara, sabe? Era como se todo mundo tivesse errado e só ele tinha razão, sabe? E mesmo a Molly, ela demonstrava o poder dela, que é uma coisa que ela não gosta de fazer, né? Uhum. Ela demonstrou pra ele e mesmo assim ele falou, ah, você tá maluca, sabe? Ah, ele vira as costas e vai embora, sabe? Ela falava de coisas que realmente aconteceram, aconteciam, e ele tava... Ele não acreditava em nada. Ele só começou a acreditar em alguma coisa no último capítulo. Ele chegou... Eu acho que ele começa a ter um pouquinho mais de... se aproximar um pouquinho mais da verdade, ou talvez acreditar ali mais ou menos no capítulo 6, que é o capítulo, se não me engano o nome do capítulo é Filtro, que é o capítulo que ele encontra aqueles dois, ele encontra aquele senhor que é mudo, né? Ele é mudo, né? Ou ele só não fala porque ele tipo, exceneu o chá, que ele poupou um sentido pra ficar mais aguçado a audição. Acho que não, acho que ele é mudo mesmo. E tem um outro garoto, né? E aquele senhor que criou aquele dispositivo lá, que é o Filtro, né? Que dá título ao capítulo. Acho que a partir dali que ele começou a escutar mais e tá tendo mais problema ali de conseguir enfrentar aquilo, e com a Molly sempre trazendo ele, falando, ó, seu idiota, isso aqui, ó, acontece, é de verdade, não é brincadeira, acredita, você escuta também, como você não pode acreditar? Dúvida nessa parte que eu não sei se vocês podem me esclarecer, quem matou o tiozinho mudo lá, com a chave de fenda no olho? Eu pensei na mesma coisa, cara. Será que não foi o outro rapaz que depois estava até preso, estava até na cadeia? Eu pensei nisso também, Valdo, mas eu não tive certeza, sabe? Eu penso que era, sim, o rapaz lá, até porque já estava sofrendo a influência da cidade, né? E aquele menino, ele estava sofrendo um castigo lá, né? Que o cara falou, ah, ele tá aqui para aprender algumas coisas. Aham. Uhum. Pra gente curar ele, fazer não sei o que lá com ele. Acho que faz mais sentido. A partir do momento que chegou o Henry Deaver na história, ele podia jogar a culpa em alguém. Foi o que ele fez lá na frente, né? Que ele falou, pôs a culpa no Henry, né? Ah, pode escrever. Lá na delegacia, né? Eu acho que é a única coisa que faz sentido. Ou ele mesmo suicidou, né? Porque as pessoas também estavam se matando a rodo. É, também, né? Mas é uma coisa que não ficou clara. Não chegou a ser a Molly, porque a Molly foi resgatar ele também, mas a Molly não mataria. Não, eu acho que não foi nem a Molly, nem o Henry Deaver. Deve ter sido Ela chegou, já tava, ele já tava morto. É, deu close na cena, depois que ela chegou e mostrou ele morto. Ah, não, tá certo. Ele já estava morto. Não, então foi o rapaz mesmo. E nesse momento que o Henry Deaver com esses personagens, depois com esses acontecimentos, ao mesmo tempo o garoto já está influenciando outras situações. Ele, nesse meio tempo ele saiu da prisão, ele foi morar na casa, ele foi morar lá no... O Henry Deaver arrumou um cafofo para ele dormir. Depois levou ele pro... Juniper Hill, que também é recorrente nas obras do Ingram, né? Caraca, que referência da porra. Muito. Juniper Hill aparece em... Nossa, são muitas obras mesmo, né, do King? São várias. Ele aparece no Carrie, ele aparece no Conto Corpo, aparece em It, fala, é mencionado no cemitério também, tem bastante... No Jogo Perigoso lá também, né? Perigoso, tem bastante mencionado em vários lugares. E a partir do momento que a gente vai ter ele ocasionando tragédias também em Juniper Hill, né, e saindo de lá, porque o garoto, a partir desse momento, a gente vê que ele realmente traz o mal, ele faz as coisas acontecerem ali, ele é um perigo iminente pra todo mundo. E a pessoa que é mais sensata e percebe... Primeiro, tem duas pessoas ali que são as mais... A gente comentou que são talvez os melhores personagens, e são as que percebem que realmente esse garoto não é normal, que é o Alan e que é a Ruth. Os dois realmente sabem que eles têm que fazer alguma coisa pra enfrentar aquilo ali, que aquilo ali não é normal. É, mas o Alan, ele já tem o conhecimento da época que ele foi preso, né? Que o garoto foi preso. Ele tem esse meio que... essa sensação já desde aquela época, né? Quando o diretor Lacey ainda era novo, sabe? Não, é verdade. Tem, e tanto que ele fala que a imagem dele é gravada na memória realmente. E isso vai se convergir pro melhor capítulo da série pra mim, que é o capítulo 7. Com certeza. O capítulo 7 chama A Rainha, que é o capítulo que... A série vai construindo muito bem a doença da Ruth, né? Da Ruth Deaver, que é o Alzheimer. Como ela vai perdendo a memória de vez, né? Vai perdendo o que resta ali de memória, de consciência. A gente vê que ela é uma pessoa extremamente inteligente, né? com histórias e memórias, mas a mente dela vai se desgastando. E aquele capítulo 7, ele é estruturado. Pra mim, é um dos melhores capítulos de série que eu já vi. É um capítulo que me emocionou muito por tudo que acontece e como ele acontece. Esse capítulo é outro nível, cara. É muito bom, realmente, né? Eu acho que a composição dele inteira funciona, né? A forma como ele foi montado, né? Trazer toda aquela parte da doença, da mistura das memórias dela com o que tá acontecendo, e a forma que é apresentado mesmo, ele é apresentado de uma maneira bem sensível até, né? E, cara, é muito bom. O negócio das peças do xadrez, né? Se revelando do porquê que ela. Que o conjunto dela não era todo formado, né? Ela ia deixando, sim, as peças pra se lembrar. Achei fenomenal. Eu achei que a atuação da Cissy Spacek ali é pra mostrar mesmo que ela é fenomenal. Não, é aquele capítulo que você tem o personagem definitivo da série e o acontecimento. O capítulo é muito bem editado, né? Porque tem toda aquela troca do passado, aí ela vai para um outro cômodo da casa, tá no presente, e tem as peças ali para montar aquele quebra-cabeça, que você acaba indo com ela, né? Você fica procurando a peça para ver saber se ela tá ali no presente ou não tá, se ela tá em uma alucinação ou então em uma memória perdida. O final é uma coisa linda demais, né, caras? Puta! O final é uma quebra fenomenal. Foi o final do capítulo que tem a morte de um personagem. Eu fiquei, já tava emocionado, né? Ali eu fiquei ali puto da vida e com vontade de socar o garoto, cara. Porque ali eu fiquei puto. Porque claramente, eu assisti esse capítulo, o Everton chegou depois em casa, né? E eu falei, cara, eu tô muito puto, velho. Eu quero matar esse garoto aí. Eu não posso olhar pra cara dele. Não quero mais ver Castle Rock também. Fiquei puto da vida. Não quero mais ver. Mas eu acho que o grande debate, cara, que eu queria até ter com vocês é o seguinte. Ele era mal? Eu acho que a maior discussão que eu vejo por aqui, né? Eu fiz até umas pesquisas, pô, do que as pessoas estavam falando. Depois que acabou a série, acho que vocês ficaram igual eu, né? Ficaram doido da cabeça pra entender mais, né? E eu fui pesquisando algumas coisas e a maior dúvida que todo mundo tem é se ele era mal, se ele fazia isso de propósito, entendeu? Porque, na verdade, dá pra dar dó dele, ele tá perdido, né? Eu acho que a gente pode pensar de duas maneiras. Eu acho que talvez ele seja uma entidade mesmo que traga o mal e talvez ele só faça o mal que as pessoas têm normalmente, né, aflorar. Todo mundo é mal e bom por natureza, né? Ninguém é só bom, ninguém é só mal. Quando você vê a história dele na outra realidade, né, se é que existia tudo aquilo mesmo, porque a série, ela te deixa confuso nesse ponto, né? Porque tinha outra realidade, ele era um cara gente boa, mas no fim da série ele dá aquela risadinha meio macabra, como quem tá controlando tudo que tá acontecendo, entendeu? Como quem não se importa do que tá acontecendo. Então, aí a gente entra no campo da teoria, né, do que é quando a série, ela junta os plots, né? Tem um personagem muito importante que a gente não comentou aqui, mas é importante, que é o pai do Henry Deaver, né? O Henry Deaver, ele é um filho adotivo, né? E o pai dele era um pastor e durante toda a série ele vai aparecendo. Primeiro ele aparece muito nos pensamentos e nas alucinações da Molly, porque ela teve um acontecimento com ele. E acho que é Matthew, né, o nome do pai dele, se me corrigir se eu estiver errado. Acho que é Matthew Deaver o nome do pai do Henry. E é um personagem que, pra mim, não ficou muito claro. Tipo, eu sei que ele era um adorador gigante e tinha aquela alucinação de escutar a voz, ou ele tinha alguma coisa a mais, ou ele só era um cara que realmente acreditava naquilo, assim, de dar a vida pra isso. Eu acho que ele é um cara influenciado, ele tinha influência, a cidade influenciava mais nele do que... Eu acho que é muito mais por esse caminho, sabe? Ele foi influenciado pela... que, assim, eu acho que o conceito que o King usou aqui na troca de realidades, né, é o que ele usa muito na Torre Negra, né? Que é o conceito de fendas. E o que aconteceu lá na quebra da realidade, ele já estava escutando porque ele vivia perto daqueles bosques lá, ele ia andar pelos bosques e aí ele começou a escutar essa quebra da realidade. Eu não sei se foi isso que influenciou, porque também tem as duas versões dele, né? E o King também fala muito disso no Talismã e na Casa Negra, até na própria Torre Negra, que é do conceito de você ter um gêmeo seu na outra realidade. Sim. Se você tá numa realidade que você não tem um gêmeo, assim, se você é único em todas as realidades, você é um cara realmente único. Ah. E porque ele tinha dois pastores, né? Sim, exatamente. Ah, tá aí um conceito que eu não... E um era mais doido que o outro, mas os dois eram doidos, né? É, um conceito que eu não conhecia. Tanto que a mãe, a Ruth Diver, ela toma uma decisão que é muito legal, que no capítulo da rainha, no sétimo capítulo, mostra ela a parte dela fazendo a mala tal, e mostrando que ela não tomou a decisão de partir na realidade do protagonista, do principal, do Henry Jr. principal. Mas na outra ela tomou a decisão de partir. Exatamente. Então é bem legal esse conceito, né? Essa mudança, essa quebra que tem, né? E só um adendo, quando a gente vê o Henry Diver, que é o garoto na outra realidade, a gente fica mais puto com o Henry Diver dessa realidade, que aí ele fica mais chato ainda, cara. Eu tive essa impressão também, eu fiquei mais puto. É porque assim, você vira o jogo, né? Você começa a se simpatizar com o garoto, porque você fala, pô, ele tá perdido, ele não é mal, ele tá perdido, ele tá influenciando, mas não sabe como parar isso. Ele quer voltar pra lá pra parar de acontecer essas merdas, né? Aí você começa a ficar mais puto com o Henry. Puta, exatamente isso, cara. Você começa a falar, pô, mano, esse cara é o bonzinho, cara. Porque o que acontece? A gente tem um capítulo... Agora, o capítulo 9 é o Henry Diver, né? Que é o capítulo que justamente, às vezes você fica esperando que vai contar tudo o que aconteceu ali no passado e mostra outra faceta, né? Mostra outra realidade, mostra o garoto como o Henry Diver. Também é uma quebra que você fica meio, que porra que eu tô assistindo, cara? Mudou a série aqui? Eu não sabia ou eu não entendi nada até agora, de fato? Mas eu não sei se eu vi errado, galera. Você lembra daquela cena que o garoto, ele tava no cemitério? Tinha um túmulo de alguém da família Diver, e não era do pai, né? Era de algum menino, né? Era só uma representação, porque eles comentam na série que eles tentaram ter um filho e ela abortou. Isso, então, na verdade, na realidade do Henry Diver, nosso protagonista, o André Holland, o menino morreu, e na outra realidade ele era o garoto, né? É o que você acaba entendendo, porque ele era o filho, né? Não é como se fosse o Henry Diver dessa realidade é o André Holland e o outro é o Bill Skarsgård. Não, são pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes. Eles, lá na outra realidade, a realidade do garoto, o bebê não morreu, né? A Ruth teve o filho e deu o nome de Henry Diver. Foi isso que eu entendi. Sim, cara. E na realidade do André Holland, o menino morreu e eles adotaram o André Holland e o Henry Diver. Exatamente, foi isso que eu entendi. É, aí você já vê nesse conceito aí, por isso que eu penso, né? O garoto, ele não é um cara ruim. Mas aí fica naquela questão, né? A série, ela tenta te pregar essa peça. Aquele sorrisinho que ele deu no final mudou tudo pra mim. Então, entendeu? Cara, naquele final, ele é meio estranho, porque ele mostra uma faceta meio de monstro, né? É isso que talvez seja uma quebra que, pra quem não conhece o universo do King, pode achar que é uma coisa forçada. Que é forçar que aquele personagem é de fato vilão e talvez seja uma entidade, um monstro realmente ali, né? Ou talvez não seja. E na minha cabeça, conhecendo bem a escrita dele, dificilmente ele vai revelar isso, sabe? É, então, exatamente. É uma coisa que fica meio... Será que o Henry Diver viu aquilo apenas, sabe? Achou que era realmente, ou a influência do garoto, ele tá perdido, mas, cara, eu vou manter ele aqui porque a cidade me influenciou a manter ele aqui, a ver esse monstro na face dele, sabe? É muito legal essas dúvidas que pintam na sua cabeça, né? Depois de assistir a série. E aí, eu acho que quando junto os dois, igual o J.J. Abrams, que também é famoso de fazer essas coisas, de criar gancho e deixar sem explicação, e o King, que também faz isso, se você tivesse uma explicação, não ia gerar tanta discussão quanto o que a gente tá fazendo isso agora, entendeu? E eu acho que o objetivo da série é esse. Ele jogou na sua cara e falou, pronto, agora se divirtam aí com um monte de teoria, um monte de coisa até a segunda temporada. Deixou na boca do povo, né? Mas eu vou jogar mais uma. E se por algum motivo a gente levar em consideração a lei, vamos dizer assim, uma lei meio que universal, se o Henry Diver morreu na realidade, a Ruth abortou, e ele veio de uma outra linha dimensional, então automaticamente naquele mundo do atual Henry Diver, ele não deveria existir. Então a gente poderia pensar que alguma coisa deveria agir para que acontecesse alguma coisa em volta dele, sabe? Como se fosse uma falha, um bug da matriz ele tá presente ali, entendeu? E aí poderia desencadear alguma força, alguma entidade, alguma coisa que tivesse ali junto com essa, com o fato dele ter vindo, né? É, também é uma outra maneira, né? Um outro gancho que também dá pra jogar aí, né, cara? Mas eu não entendi muito bem, Ivaldo, esse ponto, porque o Henry Deaver lá, o nosso protagonista, o... Vamos chamar Henry Deaver, é o Henry Deaver e o garoto é o garoto. O Henry Deaver, ele tava na dimensão certa, o adulto. Sim, mas o garoto, na dimensão do Henry Deaver, ele não existiria. Ele não existe, não deveria existir porque ele já morreu. Exatamente por isso que ele deve causar todo esse estrago. É isso que eu entendi na série, essa é a mística. Então, ele nessa dimensão é o bug da matriz. Ele é a bug, mas então a cidade parece que quer que ele fique lá, entendeu? Porque as pessoas escutam voz, o Lacey escutou a voz e o Henry Deaver também deve ter escutado a voz daquela floresta de deixar ele preso lá, porque... E a ligação, que eu não sei se vocês fizeram a ligação do Lance com tudo isso, é que talvez o Lance já tenha vivido... Porque assim, se você pensar que o garoto é uma entidade... E tem aquele espaço de tempo de 27 anos, né? E não falando que ele é a coisa, né? Falando que ele pode ser uma entidade, qualquer outro monstro. E talvez o Lance já tenha vivido a mesma coisa que aquele Henry Deaver tá vivendo no momento. Talvez seja uma entidade que vem e toda hora tá com alguma pessoa ali. É, eu não sei dizer. Fica muito subjetivo mesmo essa parte. Não dá pra entender. Fica pra pensar, né? Porque eu imaginei isso porque foi... explicação com a imagem que eu entendi pra aquele personagem querer prender de qualquer jeito aquela entidade, porque ele sabia do que ela era capaz. Mais uma pergunta. Bruno, você que conhece muito do universo do King, por algum motivo, assim, essa teoria é bem louca mesmo, mas você não acha que poderia ter um dedinho do Randall Flagg nessa história? Por ser um dos vilões, dos maiores vilões do King, e também pela questão dele poder transcender dimensões e, sei lá, ter várias formas diferentes? Então, eu não sei se a série seguiria por essa vertente, mas ela faz todo sentido do mundo, na verdade. Quando você lê A Dança da Morte, por exemplo, você acaba entendendo que o Randall Flagg, ele é o mal verdadeiro, né? E o mal não morre. Sim, exatamente. Então... E ele é um dos maiores... trafegadores de dimensões. E nem só isso, né? Ele tem a sua representação em várias dimensões diferentes. Nem é o mesmo, né? Nem é abordado da mesma forma. Faz todo sentido, porque as coisas más começam a acontecer ao redor do Flag. Sempre acontece. Mas ele tem um puto poder de influência também. Agora, o garoto, ele não parece ter um poder de influência que o Flag tinha, né? Das pessoas olharem pra ele. Então, é isso que me quebrou um pouquinho. O garoto influenciava só de estar presente. Vocês lembram daquela casa que ele entra lá e senta? Nossa. E a família começa a se matar, sabe? O aniversário, né? Sim. Mas aí eu penso que o garoto, ele causa isso por ele estar no lugar errado. Eu pensava nisso no último capítulo lá, até o final. No final eu falei, puta, não deixa ele aí, tem que deixar ele voltar. Quando ele sorri, parece que ele queria estar ali. E ele mesmo fala, toma cuidado, que quem tá preso é você, não sou eu. Cuidado de quem tá preso. É, por isso que eu acho que faz mais sentido a explicação de que ele é uma entidade mesmo, do mal ali, que tá sempre se renovando e fazendo mal. Aí fica a questão de que se ele só atua ali em Castle Rock mesmo. Mas parece que é um ciclo, né? Toda hora é um personagem, o Lance viveu aquilo, agora o Henry Deaver daquela realidade tá fazendo a mesma coisa que o Lance fazia, e provavelmente outro personagem vai passar pela mesma coisa. The axe felt right in my hand. But let me tell you, when I heard the pop of a skull giving up its secrets, felt the root and stem of a cleft brain stopping the blade, I realized where that axe really belonged. Dead center of the good professor's head. What's it, like a horror or whatever? That's pretty reductive. I don't get the title. Overlooked. Who's overlooked? Backstory. You know, ancient history. It's family history. I'm actually headed out west on a research trip next month. The best place to finish a book is where it started. I read that somewhere. O final da série, ele deixa claro que é isso que vai acontecer, sabe? Que é uma passagem de bastão. Alguém vai, num futuro, alguém vai... talvez o Henry Deaver se mate também por influência de conviver com o garoto, né? E alguém vai pegar essa bucha pra ele, sabe? Ou até ele se libertar e causar mais destruição ainda, sabe? Mas aí tem várias perguntas que eu fico em aberto, né, galera? Por exemplo, quem que era aquela menina que eles estavam vendo na outra realidade? Puta que pariu, é verdade. Quem era aquela menina, velho? E que ficaram perseguindo. Ela tava muito aleatória. Não faço a mesma. Ela ideia. Ali ficou bem aleatória. Porque até então eu tava seguindo uma linha, como o Vinícius acabou de comentar, e você também, Bruno. E o Everton acredita que tem mais ou menos o mesmo pensamento. Pelo que eu entendi, é o seguinte: existe uma entidade ali que algumas pessoas conseguiram entrar em contato com ela pensando que estavam ouvindo a voz de Deus. Essas pessoas foram influenciadas até que chegou um ponto dele encontrar alguém que conseguia transcender o só ouvir, entendeu? Que no caso poderia ter sido Henry Deaver. Aconteceu essa questão da troca de fenda temporal e essa entidade percebeu que poderia utilizar disso para poder tacar terror, não sei, nas duas dimensões, ou poder viajar de uma dimensão para outra e tacar o terror na outra. Agora, essa menina caiu de paraquedas aleatoriamente. O negócio que eu fico pensando é, ele não envelhecia o garoto porque ele era uma entidade ou porque ele não envelhecia porque ele estava em outra realidade? Então aí já cria também a teoria da entidade, dele ser uma entidade porque ele não envelhecia. Sim. Ou ele tava na dimensão errada. Eu acho que talvez sejam pontos que tentam provar, né? Que ele pode ser uma entidade ou não, né? Aí vai do que você consegue coletar da série. Aí tem aquela menina lá, que o menino Deaver olhava, via ela, né? Saiu correndo e via essa menina. E depois o garoto começou a enxergar também, né? Então... fica a questão, a segunda temporada, será que vai voltar para esses mesmos personagens? Ou será que vai contar sobre uma... Eu fico pensando, se já não encerrou esse arco e vão contar uma outra história sobre Castle Rock, entendeu? Eu acho que encerrou, cara. Eu acho que não vai, vai voltar mais para esse arco do Henry Deaver, não. É, eu penso a mesma coisa. Eu penso que não seria legal você trazer explicações. Porque me faz justamente assim, eu acho que vão fazer. A próxima temporada vai ser uma outra coisa. Totalmente diferente, mas usando a cidade como pano de fundo, sabe? Eu se eu não me engano, a série já foi previamente classificada como antologia. Desde essa primeira temporada, talvez eles já não tenham. Eles tenham o interesse de, assim, o material em que ela se baseia e que ela tira suas ideias é vasto e tem aí pra fazer 70 mil temporadas, que é a obra do King. E a segunda temporada, provavelmente, ela pode até trazer personagens, que nem a gente comentou da Jack Torrance, com aquele easter egg ali no final dela começar a escrever, que nem um certo personagem conhecido aí. Eu acho que, na verdade, ali vai ficar só por brincadeira mesmo, não que seja uma personagem que vai ser uma guia de uma nova temporada, mas eu acho muito difícil os personagens dessa temporada voltarem para uma nova. Eu acho que se você explicar, você vai tirar a graça da primeira temporada. É, entendeu? Verdade. Não, sim, com certeza. Isso. Ainda mais quem assiste depois, né, que vai assistir numa sequência, porque eu acho que essa série funciona se você não assistir ela seguida também, né? Se fosse o caso de... Porque você terminaria uma temporada, a outra já vinha explicando, você tirou toda a graça do debate, né? Mas eu acho que explicar o que aconteceu ali ia ser cagada. Mas eu acho que numa forma da outra temporada se conectar com essa depois e trazer mais algumas teorias ou respostas, eu acho legal, mas não de uma forma de direta explicando, sabe? Com mais coisas jogadas mesmo. Complementando o que o Vinícius falou do Stern Egg, da Jack Torrance, pelo menos um aspecto, um ponto que eu andei pesquisando, assim, eu achei curioso e peguei umas indiretas, assim, não sei. É só teoria minha. Mas eu vi o seguinte, nesse Stern Egg, ela tá escrevendo, né, um livro, ok, e uma pessoa pergunta, eu não entendi o título do livro, que aí tá como subestimado, né? Aí ela fala, subestimada é uma história pregressa, antiga, história de família. Aí beleza, fiquei com essa pulga atrás da orelha. E depois ela fala que o melhor lugar para se terminar um livro é onde ele começou. Também fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu peguei uma das entrevistas com o Sam Shawn lá. Infelizmente, eu não consegui encontrar essa entrevista em vários sites, vários pontos comentando. Eu encontrei em uma fonte só. Então, infelizmente, eu não tenho a certeza de realmente ter acontecido. Eu tenho um pé atrás, então eu não posso afirmar que é real. Mas eu vou usar na minha teoria. A entrevista você tá falando, né? A entrevista, entendeu? Eu não posso afirmar que ele realmente disse isso. Ivaldo, você tá na internet, é verdade. Tá, a internet ótimo. É verdade. Pode, então pode vamos lá. E ele fala que realmente eles pretendem fazer, trazer novas temporadas com outras histórias, trazer mais do universo do King e tal. E tem um ponto em que ele fala o seguinte, que ele pretende trazer uma nova temporada com monstros e acontecimentos, e ele gostaria de fazer uma série ambientada em 1974. Aí beleza, falei X, né? Peguei 1974, eu pesquisando, aí eu lembrei, eu cheguei a ver até na internet, que o King, vejam bem, olha só a indireta que a gente vai chegar até agora, que em 1974 o King teve sua primeira obra publicada, não escrita, ele já tinha outras obras escritas, mas ele teve sua primeira obra publicada, que é Carrie, a Estranha, correto, Bruno? Corretíssimo. Aí, vejam bem, o título do livro da Jack é Subestimado. E Carrie, de fato, foi um livro subestimado. Porque quando o King terminou de escrever Carrie, ele achou uma porcaria e jogou no lixo. A mulher dele que pegou, leu e falou, meu, você é louco, isso aqui é ótimo, isso aqui é muito bom. E levou para que fosse publicado, e a partir daí ele conseguiu fazer sucesso, conseguiu ganhar dinheiro, e ele começou a crescer a partir dessa obra, que era subestimada, olha bem. E é interessante ela começar aqui, ela dizer que o melhor lugar para se terminar um livro é onde ele começou. Sendo que a gente pode levar em consideração que Carrie foi o que deu começo à carreira do King. E Carrie é uma história de família, em certo ponto. Olha, você fez uma analogia bem, bem mais longe do que realmente a gente ia... Olha só, e tem outro ponto que ela diz que é o seguinte, ela quer viajar para Oeste. E você olhando no site oficial do Castle Rock, eles têm um mapa interativo. E a Oeste de Castle Rock tem dois pontos, que é o Black Mountain e tem um ponto que é o Castle Rock Ring School. E nesse ponto, que é a escola, que tem aquela cena do garoto que se joga lá e tudo mais, no site eles comentam, Castle Rock School é uma escola como qualquer outra, mas que acontecem várias coisas. Será que de repente é como a escola de Carrie é estranha, não sei o que lá? Então eles comentam Carrie nessa Castle Rock Ring School também. Então eu achei muito indiretinha que pode até se ligar a Carrie. De repente, a gente pode ter uma nova série com alguma ambientação, ou trazendo alguma menção, ou alguma coisa ligada a Carrie Estranha também. Olha só. É, se você pensar, talvez não foram... Assim, tem grandes obras do King que foram... tiveram Asterix nessa temporada, mas ele tem muita obra grande também que pode ser comentada ainda, né? Gostei, Valdo, da sua teoria, apesar de... Tipo assim, quando ela fala assim, a obra tem que terminar onde ela começou, todo mundo pensa no Overlook Hotel lá do Iluminado, né? Mas eu gostei da volta que você deu, cara. Gostei da sua teoria. Eu não sei se ela tava falando isso de também terminar onde começou, porque terminou exatamente onde começou, né? Com o garoto lá debaixo do mesmo lugar onde ele tava, né? Também. Viu? Cada um pode entender de um momento, de uma forma, né? Pensei no hotel Overlook, mas como ela falou, eu vou pra Oeste, é contramão do hotel. Eu falei, então, velho, ela não tá indo pro hotel, ela tá indo pra outro lugar. Aí começou a piração da cabeça. Ela mesma fala que ela pegou esse apelido por causa dos acontecimentos do hotel, né? Sim, o nome dela é Danny, eu acho, é... Diana Torrance. Ah, viu? Eu sabia que era com D. Depois eu falei com L, que não tem nada a ver, mas tudo bem. Diana Torrance. E ela pega o apelido por causa desses acontecimentos. É verdade, ela comenta durante a série. Aí ela matou o cara com o machado, que também é uma cena icônica, né? Do Jack Nicholson quebrando a porta com o machado. A gente comentou bastante aqui da série, né? Dos acontecimentos. Falamos algumas referências em alguns asterix, mas tem muito mais. A gente podia fazer mais um cast só de referência dessa temporada de Castle Rock. Nossa, e como? Se a gente realmente for parar tem, pra tem falar alguma, sobre tem alguma dele. Muito, muito legal que vocês pegaram e querem comentar assim, pra gente? Eu gostei muito do negócio do cachorro, cara, que era que o Alan fala, eu desenterrei aqui pra... Porque ela pensa que o cachorro voltou. E o legal, Bruno, é que o cachorro ele usa pra mais de uma obra, né? De referência. Sim, aquilo lá foi o cemitério purinho, cara. Ela tem certeza. Sim. Que tá ouvindo o cachorro. Eu tô abrindo aqui só pra garantir que ele não voltou, né? Pra mostrar pra ela que não voltou. Então o cemitério tá lá, o corpo, conta comigo, tá lá. Sim. E ele usa o cachorro também pra referenciar o jogo perigoso, né? E também tem uma cena que a Ruth tá na cama e o cachorro tá encarando ela. Ali. Eu não sei, mas eu acho que encaixa, sim. Eu acho que encaixa. Eu não vi com essa vertente, mas agora faz certo sentido. O principal é o cemitério, realmente, cara. É muito aquilo, sabe? E eu acho ele série inteira, ela tem muito easter egg. Você vai jogar no YouTube, cara, você vai ver 1 milhão de vídeos mostrando os easter eggs. Uhum. É, mas são coisas bem simples, né? Até o filho do Henry ele tá descendo na estação lá, que é de... ele desce em Jerusalém Slot, né? Que é a cidade do Salem. Sim, sim. Então... E tem muito disso, até de personagem também, personagem meio nebuloso, sabe? Que você acaba... que é um parente do personagem X, sabe? Que nem o caso da primeira mulher lá. Da primeira mulher que o Henry Diver lá vai tentar salvar da pena de morte. Daquela senhora. Que ela é esposa do irmão mais velho de um dos meninos do Conta Comigo. É, tinha o cara lá também da... eu não lembro o nome dele, mas ele vivia recluso lá na casa toda destruída, que ele vai pegar os documentos sobre ele lá também. Ele era parente. Desjardins, né? Cara, né? O Desjardins também, ele era de um livro. Tá cheio de pequenas referências, assim, mas acho que a que mais gostei foi a do cemitério, que foi muito escancarado. Não foi só uma menção, né? Foi um acontecimento. É, verdade. Eu acho que o ratinho também era legal, hein? O ratinho que era da espera de um milagre, cara. Puta, velho. Quando eu olhei isso, eu falei, puta, que legal, velho. É no mesmo ele também, na prisão, né? Passa o ratinho. Você já liga os pontos, né? O Mr. Jingles, né? A cidade vizinha, Castle Rock, é Chester Mill, né? Chester Mill, que é a cidade do... Redoma. Isso, exatamente. Doma que é um livraço, hein? Gostei muito das referências usadas na própria abertura mesmo. Principalmente naquela cena em que tem um mapa. Ali tem muito, né? No cantinho do mapa lá, a cidade de Bridgetown lá, que aí tá escrito embaixo a caneta Arrowhead, né? Que é aquele projeto do exército, do nevoeiro. Você tem Chester Mill, que vocês comentaram, do Under the Dome no mapa também. Você tem Derry circulada, não precisa nem falar, né? E que, por sinal, dentro dessa série, o Witch se alimentou duas vezes, né? Ele se alimentou em 1991 e, recentemente, em 2018, que é o período da série, ele também tava comendo lá em Derry, mas tudo bem. Você tem do outro lado do mapa, você tem Raven, aí você tem escrito em vermelho Crash Site, que é referente aos estranhos, né? Que teve a queda da nave. Você tem Little Town embaixo, que tá marcado, né? A tempestade do século. Tem o Eclipse escrito no mapa também, que é do jogo Perigoso, Eclipse Total. É muita referência, cara. É muita coisa, né? Bastante coisa. Eu acho que a gente conseguiria fazer mais um podcast só de referências nessa primeira temporada de Castle Rock. Imagine que não tem por vir ainda. Acho que todo mundo aqui tá animado pra uma segunda temporada. É, uma coisa interessante também, assim, só pra gente fechar, é que como é produzida por um serviço de streaming, que é o Hulu, fechado, eles têm muito mais liberdade criativa pra poder desenvolver uma série nesse formato. Se fosse pra um canal aberto, eu acho que talvez aí sim seria uma coisa mais escancarada. De revelar os mistérios mais à sua cara, e muito daquela discussão que a gente tá tendo aqui nesse podcast, eu tenho certeza que muitos fãs e pessoas que assistiram a série tiveram também, não seria tão, tão grande. Pode apostar, cara, realmente. É, com essa liberdade, eles podem montar uma história bem mais coerente, né, com o universo do Stephen King, né? Eu acho que todas as temporadas que virão vão ser assim, caras. Não vai ter muita explicação, não vai ter muita resposta. Eu acho que a combinação desses dois caras é trazer série assim, que causa essas discussões, esse aprofundamento. E ninguém, cara, ninguém vai falar com 100% de certeza o que aconteceu ali. É, da cabeça de cada um, a gente chega até em algumas conclusões, mas certeza, ninguém vai ter, exceto os dois. E essa é a graça, né? Acho que as melhores obras são assim, que deixam a gente pensando depois. Muito bem, a gente conversou bastante aqui sobre a série, sobre os personagens, muita coisa do King. Vamos terminar mais uma vez. Bruno, obrigado pela presença. Faz seu jabá aí, conta do seu canal. Eu queria agradecer imensamente. É uma honra falar sobre o King. Hoje eu tenho um canal literário no YouTube, que é youtube.com/onavegando, e no Instagram a mesma coisa. Então eu falo bastante de literatura lá, fechei algumas parcerias com algumas editoras também nacionais, incluindo a Companhia das Letras, que veicula aqui os livros de Stephen King no Brasil. Então, muito honrado. O King é um cara que eu adoro. Hoje eu tenho 94 edições dele, entre quadrinhos, essas coisas. E eu sou mega fã. Adorei a discussão. Adorei Castle Rock. E se puderem, dá uma visitada lá no site e dá uma força que eu agradeço demais. Cara, aproveita que os vídeos do Bruno são muito legais, cara. Se você quer ter um conhecimento não só do King, um monte de obra que ele fez, resenha também, é muito legal, cara. E do King, tem um vídeo, Bruno, das raridades, cara, que eu fico com uma vontade de ir no sebo procurar esses livros, cara. Esse vídeo, apesar deles serem uma fortuna, cara. Hoje tá impraticável, né? Tem livros que eu paguei, tipo, R$30 que hoje vendem por 600, 700. Nossa. Meu Deus. É uma loucura. Mas a Suma tá relançando, né, as obras esgotadas. Então, isso é uma notícia boa pros nerds que gostam de King. Ano que vem aí, 2019. Da Suma de Letras só falta o Incendiário. Eu tenho a Hora do Lobisomem e o Cujo, cara. Eles vão relançar agora Trocas Macabras em 19 e a Metade Negra também, que são duas histórias de Castle Rock. O Trocas Macabras é um dos meus favoritos. Então já fica o gancho aí. Pra quem ouviu nosso cast e achar que a gente expandiu muito do universo do King, assista um vídeo do Bruno também, do King Verso, que a cabeça de vocês vai explodir pra caralho. Esse é um dos que eu mais gosto. Tem muita coisa lá. O universo do King é todo conectado. Isso nós temos certeza. E Castle Rock tá aí pra provar que realmente é muito conectado e mais uma história dentro desse universo gigante que esse autor aí, com certeza um dos maiores de todos os tempos, deixou pra gente. O link pro canal do Bruno vai estar no post, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, pode deixar as redes sociais do Bruno. E é isso aí, vamos terminar esse podcast. Galera, quer comentar sobre Castle Rock, seus personagens favoritos, se você gosta do Henry Devers, quiser xingar a gente, pode xingar, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Acesse o site www.nerdpatriarca.com.br, lá você tem todos os nossos podcasts, todo domingo tem podcast novo, tem notícia de filme, anime, mangá, séries, games. A gente tá atualizando o site direto agora voltou ativa. O Ivaldo tá com tanta matéria pra ser lançada que meu ouvinte nem acredita. Quando ele chegar no site, vai ficar espantado. Opa, claro. Engasgado essa, entregou tudo, mas segue a gente nas redes sociais, twitter@nerdpatriarca, facebook.com/nerdpatriarca, a gente tem Instagram, tem várias redes sociais, é só você entrar no site, estão todas lá. E é isso aí. Valeu, Bruno, mais uma vez. Até o próximo podcast. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo. Falou. Falou. Henry Devers.